A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. A gente está sempre aqui fazendo comparações entre os dias atuais e as nossas distantes infâncias, e mesmo que tenhamos tendência a olhar ali os remotos tempos de forma mais romântica, sentir até saudades, mesmo de algumas agruras ali que temos passado, tanto eu como o Walter, nós somos fãs convictos dos tempos atuais, né? Claro, afinal, muito melhores. A modernidade e o poder aquisitivo de hoje permitem, por exemplo, um aluno que quer fazer alguma conta rápida, ele recorrer ali a uma planilha do Excel e em questão de milésimos de segundos já tá a resposta. E o que a gente recorria naquelas épocas? Aquele maldito lápis de tabuada, né? É verdade que você evitava apontar, porque você ia apontando, você ia perdendo o universo de informações que aquilo ali continha. O grande erro na compra desse lápis era porque tinha alguns lápis que a gente comprava e ele já vinha com a ponta já pra fora, né? Uhum. Outros não, ele vinha completamente fechado ali e você tinha que dar aquela primeira apontada. Se você inventasse de apontar ele com a parte da tabuada do 9 pra baixo, você tava frito, né, cara? Só sobrava no cotoquinho depois a tabuada do 1 e do 2. Que não serviria pra nada, né? Verdade. Eu não sei quanto a vocês, mas outra vantagem que eu vejo nos alunos atuais, em relação a nós, principalmente, é o como eles ganham as coisas do governo, né? Desde livros... Às vezes o governo entrega. O próprio transporte, lápis e canetas, os governos hoje acabam dando aos alunos, e na nossa época, obviamente que não. E a merenda, e o abismo que divide a merenda do passado com a de hoje. Impressionante. Hoje eu vejo na TV, nutricionistas, bifão de picanha no nutricionistas, prato, nutricionista. Na minha época, ficava tudo a cargo da dona Armerinda, cara, que era a merendeira ali do Jorge Americano. Ela mexia aquelas panelas gigantes com uma colher de pau que parecia um remo. E eu já disse aqui que faltava salsicha, às vezes, na merenda, e essa salsicha aparecia nos finais de semana na casa do supracitado Camisinha, que era filho da dona Armerinda, merendeira. Então, mas o que acontece, cara? A molecada de hoje, além do material escolar, do transporte, que a gente vê também muitos ônibus municipais, né? De escolas municipais e estaduais aí, levando a gurizada pra estudar. Outra coisa é o fardamento, né? A gente não tinha um certo fardamento, pelo menos não vinha com essa gratuidade toda. E tudo isso, né? Os livros eram de terceira mão. E o maluco é que se hoje os alunos, eles vão todos muito bem uniformizadinhos ali pra aprender o seu beabá, na nossa geração a gente parecia meio que sobrevivente da Guerra dos Farrapos ali, né? Era meio complicado, né? Ou era roupa passada de um irmão pro outro, ou sei lá, vinha de um primo que tinha estudado na escola ali e tinha te emprestado uma roupa, e geralmente com aquela dobra da calça ali, a barra da calça, como a gente também já falou aqui, aquela marca da barra que já tinha sido feita por 6 vezes. Tem mais paralelos, né, do que um mapa político. Então, acho que nessa edição a gente pode falar sobre os uniformes, ou pelo menos a tentativa deles ali nas nossas infâncias. Ô, Walter, você consegue se recordar ali das suas fardas infantis? Cara, eu me lembro, ali no primário, era um avental. Um avental. Então, parecia que eram doutores mirins. Mas deixa eu te perguntar, a parte de... Tinha um avental que ia por cima, obviamente, mas e a parte, o restante? Podia ser qualquer roupa. Trajes civis. Não tinha nada, não. Era... Eu achava estúpido. Esse avental tinha um logotipo da no do bolso. Tinha, porque eu também fui usuário de avental e não tinha logotipo. É porque você... A sua escola era mais fodida que a minha. Exatamente. Sua mãe comprava o avental e a escola te vendia o bolso. Comprava da escola o bolso com a estampa e costurava, arrancava o avental. Eu sempre quis saber como funcionava isso. Tanto é que ficava num tom de branco diferente o bolso. Não só um tom, mas as costuras também eram toscas, ficava, né? Ficava, porque tinha gente... E tinham aventais que eram fabricados pelas próprias mães ou alguma costureira. Tinha avental homemade, que geralmente era uma bosta também. Exatamente. Uma coisa que não fazia o menor sentido nos aventais, atrás, lembra que tinha uma tira que ficava atrás? Então, pra que serve? Uma tira com dois botões grandes, isso, brancos, né? Isso, que era costurado, os botões não serviam não pra serviam pra nada. Aquilo só servia pra hora que alguém fosse correr ali no pátio, você segurar e puxar. Só servia pra esse diabo fazer às vezes de uma rédea. E eu não sei se você se lembra, teve uma coqueluche nos anos 80, que era uns decalques, que era de desenho animado, de coisa, bem, que você decalcava. Com ferro quente. Ferro de passar, exatamente. Você decalcava no avental. É. Dá uma tunada no seu avental. É verdade. Você sempre tinha um jeito pra desgraçar mais uma ideia que já não era boa originalmente. É interessante a nossa discrepância aqui. Você que foi estudante de escola estadual a vida inteira, eu fui estudante de escola municipal do pré até a oitava série. Mas eu me lembro que tinha essas diferenças e eu dava uma invejada na galera das escolas estaduais por conta disso, que o avental era sempre mais bacana, porque tinha um silk ali, o meu não, eu poderia ser confundido facilmente com o farmacêutico mirim ali, porque... e haviam outros padrões, assim, né? Por exemplo, aqueles agasalhos padrão Adidas, né? Que teoricamente era algo para se usar para educação física. Tinha escolas que adotavam um uniforme, que era tipo um agasalho Adidas, assim. E sabe, que nunca era da Adidas. Exatamente. Quando aparecia alguém com um uniforme com o logotipo da Adidas ali, diferente de hoje, né? Que ele é vendido em qualquer camelô da cidade. É, o Alexandre tá, inclusive, tá trazendo da China, porque ele se viciou num site de compra chinês. E haviam esses agasalhos também que eram hits, né? Geralmente era um agasalho azul com aquelas listras brancas ali do lado, né? E ele tinha um diabo de um negócio embaixo, você se lembra? Que era pra prender no teu pé, era uma tira que ficava embaixo da calça do agasalho. Lembro daquela bosta. E aí você ia crescendo e a tua mãe não cortava aquela tira e a tua canela ficava mostra com aquelas tiras ainda ali por baixo do seu pé. Ou quando você insistia em passar por debaixo do pé, aparecia a cueca. Puxava, é verdade. Outra coisa que começou a surgir depois na minha escola, que até então era aquele basicão, camiseta branca, né? Só camiseta branca, uma calça geralmente de tergal ou de jeans vagabundo ali. Aí eu acho que eu tava na sexta ou sétima série, surgiu a camiseta silcada da escola. Não tinha um distintivo da escola, não tinha um símbolo da prefeitura. Não tinha. Onde você aprendeu isso? Não tinha absolutamente nada. Só tinha um logotipo, só tinha um silk com o nome da escola. E sei lá, uma camiseta que custasse dinheiro de hoje, como diria minha mãe, R$15, a escola, por conta daquele silk muito mal feito, assim, muitas vezes torto, cobrava R$50. E todo aluno tinha que ir com aquela camiseta maldita pra escola. Eu fui fuçar as fotos, você obviamente, tem foto daquele sua? Tempo. Não, com essa roupa de escola não, mas eu achei da minha irmã a formatura do pré dela com a maldita dessa camiseta torta, que a camiseta era minha, que eu tinha passado do que eu tinha usado, obviamente foi passado pra ela. Mas foi a única foto que eu achei dessas fardas escolares aí em casa. Que merda. Como eu disse, eu fiz a pré-escola, esse período, além do meu início ali, no meu kick-off ali nos estudos, foi também o kick-off da minha mãe, como costureira. Mas ela costurava pra fora? Não, costurava só dentro. Pra dentro, o que é muito pior, porque a gente virou cobaia dela, né? E o que acontece? No pré, o pré-municipal também tinha uma diferença do pré-estadual. O pré-municipal era um short vermelho, um conga vermelho. Um short que tinha um elástico na perna? Isso, exatamente. Aquilo era... de uma derrota sem precedentes. Exato. Então, olha só. Então, era um conga vermelho, uma meia branca até a canela, esse maldito shorts com elástico na perna, uma camiseta branca básica, uma Erin qualquer, e um bonezinho vermelho. Então, disso a minha mãe fazia o shorts. Eu tô até realizando essa imagem na minha cabeça. Que você ia falando os itens e ia plim, exato. Aparecendo. E tinha também uma espécie de saquinho, que ali você levava alguma espécie de material escolar e também algum lanchinho, alguma coisa assim. Um saco. É, um saco. Era um saquinho com uma alça. É, exato. E eu ia com aquilo pra escola com o shorts feito pela minha mãe, com aquele lastex maldito. O saquinho também era feito pela minha mãe. E aí ela tinha que comprar, obviamente, o conga. Ela não sabia fazer, nem as meias. Cara, do jeito que aquilo era feio, a tua mãe poderia fazer tranquilamente. Poderia, mas o problema foi a minha mãe tentar fazer o bonezinho. Que tinha inclusive um bordado com o nome Alexandre M no bonezinho. Mas eu vou falar dessa tentativa frustrada dela de fazer um boné mais pro final do programa. Mas aí quando a gente passa da primeira série, aí minha mãe continuou fazendo as calças. Calça de tergal, e eu segui a vida ali já com essa bamba. Essa calça que você tá vestindo foi ela que fez? Não. E tá meio estranho. Essa foi comprada no site chinês. Então, aí obviamente você já ia com conga azul, depois trocado por um bamba, a calça de tergal e a camiseta branca, até que a gente começou a comprar a camiseta da escola, da adolescência em diante, né? Sim. Você começa a usar qualquer coisa e era liberado. Então, na escola municipal na qual eu estudei, não havia um fardamento assim. Tinha essas malditas, essas camisetas mal silcadas, cara. Era de uma desgraça. Foi uma tentativa de uniforme ali na escola municipal, cara. Professor Jorge Americano. Que merda. Ouvinte Adriana Moura nos mandou e-mail contando o seguinte, abre aspas. Eu estudei em um colégio adventista e o uniforme era todo estilo agasalho com listras. Era bege com tons marrons. Agora fez os prints na minha cabeça, que eu me lembro da molecada que estudava no adventista e era assim mesmo, cara. Voltando ao e-mail, tudo aquilo era uma ode ao mau gosto. Mas o pior era que, por ser um colégio evangélico, as meninas eram obrigadas a irem de saia comprida. Isso por cima da calça. Um atentado total ao bom senso estético. Imaginem uma adolescente de 13 anos, com os hormônios fervendo, ter de andar pelas ruas parecendo uma cortadora de cana. Falo isso, pois o garoto mais bonito da minha rua me dispensou justamente por isso. Disse que eu me parecia com uma boia fria quando eu ia pra escola, cara. Cara, é louco, mas é verdade. As garotas do colégio adventista... Querendo dar... E elas tinham de usar essa saia comprida aí por cima da calça. Terrível, viu, Adriana? Já o Fábio Vieira Rodrigues, ele mandou o seguinte e-mail pra gente. Caras, na minha infância a gente era tão fodido sem dinheiro... que eu fui em uns 3 casamentos da família usando uma camiseta da escola EPG Professor Sebastião Moraes de Cardoso. Era a única camiseta nova que eu tinha pra ir em qualquer evento social. Que coisa, né, cara? Era outro ocorrido, porque eu não sei, em escolas estaduais eles davam essas camisetas, o Walter, ou não? Ou tinha que comprar também, cara? Não me lembro, eu não cheguei a usar essas camisetas, porque depois do final do avental, aí você já não pelo menos podia usar escola, qualquer coisa, né? Poderia. Ouvintes do A Gente em 86, deu uma curtida na nossa fanpage lá no Facebook. Dessa maneira dá pra vocês serem informados, né, de quais serão os próximos assuntos do nosso podcast. Aí dá pra mandar histórias para o falecom@agenteem86.com.br. Este mesmo e-mail está aberto aí para suas sugestões de episódios. O nosso podcast que tá na terceira temporada é atualizado toda segunda e quinta-feira. Essa dica, Alexandre, foi do Felipe Costa, que nos contou o seguinte, abre aspas. Na minha escola era obrigatório o uso do avental, acho que até a quarta série pelo menos. Eram aventais brancos, geralmente com manchas azuis e vermelhas, pois era normal as canetas estourarem nos bolsos desses aventais. É verdade, sempre tinha uma manchona de caneta. Nessa época, estudei com um garoto chamado Osvaldo, mas ganhou o apelido de Doutor Moacir, pois ele passou a frequentar a escola usando o avental que tinha sido encontrado na rua pelo pai, e a mãe dele acabou reformando esse jaleco na escola. Só que no bolso ainda estava bordado o nome do antigo dono, Doutor Moacir. Nossa. Cara, esse podcast devia ser de memorabilia da pobreza. Porque os nossos ouvintes, cara, eram um bando de fudido. E nessa de ser um bando de fudido, vou falar aqui da história do boné que a minha mãe tentou fazer. Eu acho que ela comprou um, porque tinha aquelas lojas especializadas pra vender roupa pra escola, acho que até hoje ainda existe. Ela comprou um boné, mas aquilo vai ficando surrado com o tempo ali, né? E moleque no pré, você sua muito, né? Muitas atividades. Então o boné começa a ficar uma porcaria. E a minha mãe, que tinha feito lá o curso de corte e costura, achou. Em momento algum, eu acho que tinha um molde de boné lá, naquele monte de moldes que tinha pra costurar. Mas eu acho que ela achou que era muito fácil fazer um boné daquele. E ela fez um boné desgraçado, mas tão desgraçado, cara. Que eu, a princípio, me recusei, mas não tinha outro. Ou eu usava o maldito surrado, né? Já quase cor de rosa. Ou usava aquele que a minha mãe fez. Mas, cara... Aí, a primeira entrada com aquele boné na escola ali, assim... Aí tinha um maluco, não me esqueço o nome dele, que era o Ivan Kut. que era um grandão, aquele cara devia ter uns 10 anos e ainda tava no pré. A repetente do pré. Do pré, exatamente. E ele falou assim: onde você pensa que você vai com esse capuz do Saci? Você não tem foto nesse ponezinho? Claro que não, né?